trago na mente o tempo de infância, período criança que eu já passei. Na minha memória a lembrança não falha do rancho de palha que eu já morei. Do cantatriz sonho de um juriti, cansei de ouvir ao entardecer. Do fogão de lenha que o frio aquecia e mamãe fazia o pão pra comer. A dificuldade na vida da gente era tão presente, todo mundo via. E mesmo em meio à dificuldade, a felicidade a gente sentia. Dinheiro e riqueza passavam distante, mas nosso semblante emitia luz. Papai repetia uma frase constante, que o mais importante era ter Jesus. A estrada de chão cheia de poeira, a velha porteira que a gente passava. O rio pequeno lá perto corria, quase todo dia eu nele pescava. A roça de milho e o bom milho verde, pra matar a sede um pote havia. Um violão simples e muito pequeno, que em meio ao sereno nos dava alegria. De roupa simplória, chinelo no dedo, todo dia cedo pra escola eu ia. E pelo caminho eu sonhava bastante que gente importante um dia eu seria. Lutei incessante por meus ideais, batalhei demais, alcancei vitória. E hoje ofereço todo o meu trabalho para quem merece a honra.